doce aqui no coração. Se acrescente o quarto, a cama, o espelho comigo. Não sou o único a sentir paixão. Paixão, não sou o único a sentir paixão.